November Spawn the Master. Aqui começam as três entradas novas de hoje. In North Ontario, and I take comfort from memories there. And in my mind, I still need a place to go. All my best changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Yellow moon on the rise. Big birds flying across the sky, throwing shadow on ice. Helpless, helpless, helpless, helpless, helpless. Across the door, they seem to help me somehow. Entradas novas a reportar hoje. Nick Cave, a primeira delas, para uma versão de um velho original de Neil Young, Helpless. Também os Wonder Stuff, Good Night Though e Blue Airplanes primeiro, and Stones. We'll be right back. Segunda hora é a lista rebelde em desfile e as três entradas novas: o álbum Sneak Cave, Wonder Stuff, Good Night Though, imediatamente a seguir, e também Endstones mistura Lovers All Around Mix para os Blue Airplanes. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, so long, so long. Junto com os Wanda Stuff, o último dos três títulos em entrada nova a rodar por aqui, Good Night Though, retomamos a lista Rebelde no seu andamento mais normal, 19º posto, Soundgarden, Come Together. Come to us. Títulos da parte final do desfile da lista rebelde, Come Together para o Soundgarden, Fugazi, outro título à parte, Song Number One, este em subida, Margin Walker. Da Rebelde, quinto ano, 43. Toda a gente zangada com eles, se bem que eles praticamente não tenham culpa. Stone Roses, o título ainda está por aqui. E deste sábado que o aguardávamos ao vivo. Stone Roses, I Am the Resurrection. I don't care where you've been or where. 10 minutos para as 3, parte final da dupla hora de hoje do Som da Frente, dedicada inteiramente à lista rebelde e ao seu desfile. Stone Roses, I Am the Resurrection. O final fica para os Ruby Blue, Quiet Heart, Lush Deluxe e ainda, se bem que pouco provável.